esqueço o que eu imaginava o fim. E encontrei no labirinto a luz da saída. Agora quero mais ser feliz e viver de verdade. E saciar minha sede de liberdade. Eu nunca mais vou esperar você voltar pra mim. Foi tão gostoso descobrir que eu não tô mais afim. O seu desprezo me mostrou que sem o seu amor a vida tem mais sabor. Vivir la vida para sempre, oh, oh, oh. Besar la boca mais caliente, oh, oh, oh. O seu desprezo me mostrou que sem o seu amor a vida tem mais sabor. Edson Hudson, Viver a Vida, para a doutora Carmen Lúcia Guiar Tavares, lá em Araguari, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Minha prima, seja muito bem-vinda, um abração para você, viu? Essa aqui, eu vou atender o pedido do meu amigo Haroldo Dairel, lá de Paracatu. Ele curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5, de madrugadinha. Você é madrugador, acorda cedo, né? Lá o programa vai de 4 a 5 e meia da manhã. E a semana passada ele me mandou uma mensagem de Facebook, né? Cleito, parabeniza para mim aí a Glória Aparecida. Eu falei, rapaz, esse programa de hoje já tá gravado. O aniversário dela foi quarta-feira passada, dia 19. Falei, mas não tem problema não. Na próxima gravação, você cumprimenta. Então, eu quero mandar um abraço, né, para Glória Aparecida, cumprimentá-la pelo aniversário dela semana passada. E tá aí, o Haroldo pediu, eu vou trazer. Praião e Prainha, dois amores e um segredo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Minha vida é um romance, gostoso de compreender. Nosso amor é proibido, por isso eu vivo a sofrer. Sofremos dois iguais e nada posso fazer. Mas tenho um coração no peito a te pertencer. Nosso amor é um dilema difícil

e aproveitava, eu judiava demais da minha família, rapaz, eu aproveitava toda a cidade que eu passava que tinha rádio, eu encostava para fazer divulgação do disco e o povo ficava dentro do carro. Judiação, rapaz. E eu passei lá em Teixeira de Freitas, né, nessa época. Abração, viu, Gil? Seja muito bem-vindo. De Paulo e Paulino, prazer de fazendeiro. Mato Grosso do Sul, o abraço dos cowboys da viola de Paulo e Paulino. O maior prazer na vida, já estou acostumado a abraçar a moça bonita e dançar um rastreado. Carregar dinheiro aos maços, pra te ter sempre folgado. Lenço branco no pescoço, já me sinto bem trajado. Se me chamam fazendeiro, digo sou remediado. Tenho tropa no piquete, na invernada tenho gado. Na garagem automóvel, na cidade um sobrado. As garotas carinhosas vivem sempre do meu lado. Não quero mais nada, não preciso ter. O que eu tenho é o bastante pra viver. Não quero mais nada, não preciso ter. O que eu tenho é o bastante pra viver. Digo, sou remediado. Tenho tropa no piquete, na invernada tenho gado. Na garagem, automóvel, na cidade, um sobrado. As garotas carinhosas vivem sempre do meu lado. Não quero mais nada, não preciso ter. O que eu tenho é o bastante pra viver. Não quero mais nada, não preciso ter. O que eu tenho é o bastante pra viver. De Paulo e Paulino, prazer de fazendeiro, para o Valdir Costa, de Novo, da Novo Horizonte FM, lá de Inguriatã, nas Minas Gerais. Ele apresenta o programa antes do meu. Ele começa lá das 6 às 7h30, o Amanhecer Sertanejo, depois eu entro, né? Com o programa Cleiton Aguiar, ele está dizendo, Cleiton, seu programa aqui tem uma ótima aceitação. Obrigado, viu, Valdir? Um abração para você no seu Amanhecer Sertanejo, um abração para o Jajá. Já já é o homem que manda prender e manda soltar lá em Guriatã, né? E quero mandar um grande beijo também pra Tainara lá no assentamento. Deve estar uma moça bonita, né? Tainara, um beijão pra você, viu? Música nova de Rael Braga. Lançamento nacional. Mulher Danada. Eu digo não, outra vez não. Eu vou lhe tirar da minha vida, nunca mais quero te ver. Meu coração perde a razão e uma força estranha me arrasta e me leva pra você. Então você me domina e manda em mim. Minha boca me olhando assim, outra vez me entrego na vontade louca. Sou um refém nos seus braços, faz o que bem quer. Na preliminar é super mulher, outra vez me vence, tiro minha roupa. lençóis amassados, roupas pelo chão. Ela manda no meu coração. Que mulher danada, eu não resisti. E outra vez com ela eu saí. Outra vez me entrego na vontade louca. Como refém nos seus braços, faz o que bem quer. Minha pele mimar é super mulher. Outra vez me vence, tiro minha roupa. Lençóis amassados, roupas pelo chão. Ela manda no meu coração. Que mulher danada, eu não resisti. E outra vez com ela eu saí. Que mulher danada, eu não resisti. Música nova de Rael Braga, Mulher Danada, para Solange Medeiros. Ela é de Ituiutaba, nas Minas Gerais, mas mora em Belo Horizonte. E ela está chegando agora para fazer parte do nosso Facebook. Solange, um beijão para você. Seja muito, mas muito bem-vinda, viu? No próximo bloco, Newton César, Eliane Samuel e Gustavo Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A década de 60 foi uma década musicalmente muito rica, né? Foi a época dos Beatles, dos Rolling Stones, já tinha Elvis Presley, tinha Frank Sinatra, tinha tanto Bee Gees, tanta gente. Aqui no Brasil veio Bossa Nova, veio Tropicália, veio Clube da Esquina, veio Jovem Guarda, né? Realmente era um momento muito rico. Tinha o Festival de Cannes, que tem até hoje, mas não tem mais a importância que tinha naquele tempo. E tinha muita música francesa, muita música italiana. E tinha um cantor muito famoso naquela época. Ele está nativo até hoje, né? Não está na mídia não, mas ele está nativo até hoje. Que é o Newton César, e ele gravou a versão de duas músicas francesas maravilhosas, né? La Mer e Aline. Eu vou recordar para você. Você lembra dessa? Newton César, O Mar e Aline. O mar doce e real, viver o nosso amor na imensidão do azul. O mar também é feliz e eterno. O mar que viu nascer paixão sem ter igual, dois corações num só. O mar também espelhou tudo em festa. Ouviu declarações que fiz para você. Sentiu as emoções que vi no seu olhar. O mar, pleno verão, cantou nossas canções. alturas de amor sem fim. O mar nos abençoou pela vida. Ontem retornei, areia branca e ardente, e então te esperei. Ouvi teu riso, que eram guizos que uma onda trouxe aos meus pés. E eu chamei, chamei a linha, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar, só por ti. Esquina areia, o teu rosto lindo, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa, tudo apagou. Mesmo a esperança de te encontrar. E eu chamei, chamei a linha, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar, só por ti. E eu chamei, chamei. Essa aqui eu viajei nas asas da saudade. Recordei do Newton César, você lembra desta? O Mar e Aline para Tasmine Pereira, de Brasília, minha nova amiga do Facebook. Tasmine, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Eu quero avisar o pessoal da região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro que eles agora estão com a empresária, a Silvânia de Oliveira, que é a empresária de Eliane e Samuel aí no Alto Paranaíba e no Triângulo Mineiro. Então, se vocês quiserem levar essa dupla sensacional, né, é só ligar para a Silvânia. O telefone dela é o 34-3841-0095. 34-3841-0095. E no dia 6 de dezembro, Eliane e Samuel vão estar lá em Coromandel, né, participando de um jantar. Nós estamos comemorando 50 anos de formatura da nossa turma do ginásio de 1964. Vai ter uma festa e Eliane e Samuel vão fazer o show, né? Sucesso novo de Gustavo Lima, Que Mal Te Fiz Eu. Não entendo por que não me fala e viras a cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que pura espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tu sentes tanto rancor que um homem que te amava e te queria tu deixaste de ir? Por favor, que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo, um vagabundo pobre coitado. Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que teu adeus deixou. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz. Oh, paixão! Aí você machuca meu coração, danada. Eita, amor! Por que tu sentes tanto rancor que um homem que te amava e te queria e tu deixaste de? Já não bastava ter matado nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que teu adeus deixou. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo pobre coitado. Nosso amor, que mal te fiz eu pra tu depois ir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Que mal te fiz eu? Diz pra mim. Gustavo Lima, Que Mal Te Fiz Eu, pra Eliene Silva, minha conterrânea lá de Coromandel, trabalha lá na prefeitura, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Eliene, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Muito obrigado pelo carinho. Ela agora está curtindo o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel, aliás, fazendo um sucesso extraordinário. Eu tenho que agradecer demais meus conterrâneos e o povo da região, né? Chegamos chegando mesmo, né? E olha que a programação não está toda no ar, não. Estamos devagarinho, né? Sem pressa. Tipo mineiro, comendo um mingau pelas beiradas. No próximo bloco, a dica de hoje: as drogas e o trabalho. Faz mal demais da conta. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A década de 60 foi uma década musicalmente muito rica, né?

Gustavo Lima, Que Mal Te Fiz Eu, para Eliene Silva, minha conterrânea lá de Coromandel, trabalha lá na prefeitura, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Eliene, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Muito obrigado pelo carinho. Ela agora está curtindo o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel, aliás, fazendo um sucesso extraordinário. Eu tenho que agradecer demais meus conterrâneos e o povo da região, né? Chegamos chegando mesmo, né? E olha que a programação não está toda no ar, não. Estamos devagarinho, né? Sem pressa. Tipo mineiro, comendo mingau pelas beiradas. No próximo bloco, a dica de hoje: as drogas e o trabalho. Faz mal demais da conta. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é sobre um assunto triste e preocupante. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, ele divulgou um estudo que foi feito de 2009 até 2013 sobre as relações de um drama mascarado, que é o afastamento do trabalho por dependência química. Olha, cresceu simplesmente 50%. Houve um crescimento de 50%. O dado diz o seguinte, que a droga que mais progrediu foi a cocaína. A responsabilidade pelo afastamento aumentou em quase 90%. Segundo o Instituto, o INSS, isso significa mais de 200 milhões de reais gastos durante esses 5 anos para o pagamento de auxílio-doença. Os valores recebidos por cada beneficiário variam dependendo do contra-cheque da pessoa, né? Para você ter uma noção, aqui no Distrito Federal, de janeiro a agosto de 2014, o INSS calcula ter emitido mais de 82 mil auxílios relacionados ao uso de drogas no país. Dentre as substâncias estão álcool, antidepressivos e cocaína. Segundo os médicos, a droga mais perigosa é a cocaína porque é mais fácil de mascarar. Uma pessoa que usa álcool, de longe, você sente o cheiro e a pessoa fica cambaleando e tal, tem alteração de comportamento e tudo. No caso da cocaína, não, a pessoa não tem cheiro, né? Se a pessoa tiver de óculos escuros, porque costuma ficar com o olho arregalado, né? Então, agora, em geral, a cocaína deixa as pessoas mais agressivas. Aí tem outro problema. Tem gente que usa cocaína e toma antidepressivo e ansiolíticos para mascarar o uso, e aí pega um outro vício, fica viciado em cocaína e viciado em remédio também, né? Agora, muita gente não sabe, mas o dependente químico tem direito a pedir o auxílio-doença do INSS em caso de incapacitação para o trabalho. Se a pessoa não conseguir trabalhar, pode pedir o auxílio-doença. É necessário, no entanto, que seja assegurado pelo menos 12 meses de contribuição para a Previdência, né? E para tirar qualquer dúvida, o telefone do INSS é o 135. Então, gente, além de ser um grande problema de saúde pública, um grande problema social, é também um grande problema econômico pelo custo que traz, né? E acaba sendo pago por todo mundo, porque o dinheiro do INSS é dinheiro do povo, né? Então, as pessoas... Agora, não adianta a gente falar, mas a gente tem que falar, mas não adianta, né? Agora, cada um faz da sua vida o que quiser, mas pense bem, se o trem fosse bom, não chamava droga, chamava delícia, maravilha, que coisa linda, né? Se chama droga é porque o trem já não presta mesmo. Sucesso novo de Zé Henrique Gabriel, Quando o Telefone Toca. Quando o telefone toca, me vem você na cabeça. Me arrependo toda hora e nada faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Te ver e não poder te tocar. Pensar e não poder

Hoje é o aniversário da Mercedes Carvalho, na quarta-feira passada, dia 19, foi o aniversário da Glória Aparecida lá em Paracatu, né? O Haroldo Dairel pediu para fazer oração para ela, já toquei a música do Praião e Prainha, agora eu vou fazer a oração, né? E também, a nossa ouvinte Joyce Oliveira de Marcolino Moura, lá na Bahia. Marcolino Moura é município de Rio de Contas, né? Ela curte a gente pela Portal FM. Falou, Cleiton, a minha mãe, Ana Lourdes, lá em Livramento, adoro o seu programa e também gosta demais das orações da Sula Miranda. Ô Joyce, eu não consegui a gravação, mas eu peguei pela internet o texto e eu mesmo vou fazer o texto aqui para Dona Ana Lourdes, lá em Livramento. Dona Ana, espero que a senhora goste aí, viu? Um abração. E também para você que está de aniversário hoje, muita paz, muita luz e muita saúde. Eu vou trazer essa oração que se chama Plena Sabedoria. Brasil! Vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, mesmo em plena sabedoria, sabemos que ainda há muito que aprender. Mesmo que trilhemos pelos caminhos largos, somos movidos por passos estreitos. Então, que seus olhos nos guiem durante nossa jornada pelos caminhos que vossa vontade nos move. Que sua vontade não seja apenas única, mas também soberana por todas as outras. Ainda que eu possa entender o incompreensível, que meu entendimento seja apenas pela vossa palavra. Ainda que eu possa sentir o calor do sol durante o dia, o que me aquece é o seu calor durante a noite. Mais que sentir, quero vivê-lo em todos os dias de minha existência. Levante-me do meu leito e sustenta minhas pernas. Abra meus olhos e me mostre vossa verdade. Crava-te em meu peito vosso amor. E serei feliz por toda a eternidade. Amém. Essa oração foi a Sula Miranda que gravou, né? Eu não consegui a gravação, mas consegui pegar o texto aqui pela internet. Se você tiver uma oração que você gosta, se você tiver com ela, aí você pode me mandar pelo nosso e-mail sistemamundialderadio@gmail.com. E você pode participar também pelos meus dois perfis do Facebook, tá bom? Se você for pedir para adesão, pede no perfil 2 que o perfil 1 tá cheio, tá bom? Esses meninos estão fazendo o maior sucesso por aqui. Bruno e Marlon e Gino e Geno, mas esse amor não morreu. Depois que em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. É uma lareira que propaga e de repente se apaga num deslize seu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Vou tocando a minha vida, você comprometida, assim como eu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Alô, Girigeno, os sonados do Brasil, canta essa paixão com a gente. Modão apaixonado, Bruno e Marlon. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim.

Que Deus permita que eu sonhe com aqueles campos de flores da terra dos meus amores, que não verei nunca mais. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou o Poente da Vida para Flavinha Aguiar, minha sobrinha que está lá em Belo Horizonte, ela escuta todo dia o nosso programa, né? Flavinho, um beijão para você, um grande abraço pro Fábio aí. Flavinho, ó, dia 6 de dezembro nós vamos estar lá no Coró, nós vamos fazer o nosso encontro lá, 50 anos da turma do ginásio de 1964, só tá faltando achar a Maria das Dores Guimarães, ela fez um buraco e socou dentro, que todo mundo sabe que ela mora lá em Uberlândia, mas já fucei para tudo quanto é lado, cacei no Facebook, eu acho que ela é a única brasileira que não tá no Facebook, né? Caçamos e não achamos ainda. Quem tiver notícia da Maria das Dores Guimarães, fala para ela que só tá faltando ela. E ela vai acabar perdendo a festa. E festa é coisa séria, viu? Não, senhorinha? Ô, senhorinha, você que gosta de escrafunchar, você dá notícia da vida do povo e me ajuda aí a achar a Maria das Dores Guimarães, tá bom? A frase irretocável de hoje é de minha autoria. Nós não nascemos para viver, nascemos para morrer. Por isso, seja sábio e aproveite bem o intervalo que você tem entre o nascimento e a morte. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Luiz Henrique e Léo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Toda sexta-feira e todo domingo às 10 horas da noite, a Rede Brasil de televisão apresenta o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. É um programa de entrevistas, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu recebo políticos, empresários, atletas, artistas, gente anônima que tem uma boa história para contar, gente inteligente que fale sobre assuntos que a gente poucas vezes ouve falar. Enfim, é um programa muito interessante. Toda sexta-feira às 10 da noite tem repeteco nos domingos. E se você não tiver ainda na sua cidade o sinal aí da Rede Brasil de televisão, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, o canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC pelas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. Toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Luiz Henrique e Léo, com a participação de Cristiano Araújo, Cá Entre Nós. Começo a perguntar o que nós somos, se é pra toda a vida ou só mais um romance de outono. Pra que evitar? O inevitável não tem jeito, acontece. Ninguém merece, será a vida inteira pra dizer te amo. Cá entre nós, já tá na hora da gente se aceitar, se entregar. Cá entre nós, não dê limites pro amor, deixa rolar. Cá entre nós, já tá na hora da gente se aceitar, se entregar. Cá entre nós, não dê limites pro amor, deixa rolar. Boa, vambora! Passam os dias e eu começo a perguntar o que nós somos, se é pra toda a vida ou só mais um romance de outono. Pra que evitar? Inevitável, não tem jeito, acontece. Ninguém merece esperar a vida inteira pra dizer te amo. Cá entre nós, já tá na hora da gente se aceitar, se entregar. Cá entre nós, não tem limites pro amor, deixa rolar. Se aceita, se entrega, tá entre nós. Não dê limites pro amor, deixa rolar. Cá entre nós, já tá na hora da gente se aceita, se entrega. Cá entre nós, não dê limites pro amor, deixa rolar. Deixa rolar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Luiz Henrique Léo com a participação do Cristiano Araújo, Cá Entre Nós. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613-532-6993. 613-532-6993. Atenção, meninos! A turminha do Cabelinho Arrepiado já para a sala de aula. Vocês estão cantando ruim demais. Se vocês não prestar atenção nos professores, vocês não vão sair da faculdade, não. A Faculdade da Música apresenta os mestres César e Paulinho. Eu também sou sentimental. Quem é que não teve na vida um problema de amor, uma desilusão? Quem é que não guarda consigo uma triste saudade no seu coração? Quem é que não foi pelo menos uma vez na vida um pouco de alguém? Quem é que não sabe também que num jogo de amor ninguém é de ninguém? Quem é que não quer ser feliz um pouquinho? E quem é que não reza baixinho pra ter sorte no amor? Quando o amor da gente vai embora de repente, a gente fica mesmo assim sentimental. Quem me vê chorando vai saber que estou amando, pois na verdade eu também sou sentimental. Quem é que não reza baixinho pra ter sorte no amor? Quando o amor da gente vai embora de repente, a gente fica mesmo assim sentimental. Quem me vê chorando vai saber, pois na verdade eu também sou sentimental. A Faculdade da Música apresentou os mestres César e Paulinho, uma gravação de 1987. Eu também sou sentimental. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida.